Muito bem, Bitcoinheiros! Sejam muito bem-vindos! Tudo bem aí com vocês? Tudo bom, Reicher? Tudo bom, Becas? Tudo ótimo. Tudo bem, Dov? Tudo bom. Boa, Grande maravilha. Bitcoinheiros do mundo inteiro, internautas, cosmonautas, bem-vindos. Maravilha! Então, muito bem, para quem não conhece os Bitcoinheiros, a gente está aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, mas principalmente poder separar o joio do trigo, poder separar o que que é esse monte de notícia que a gente fica com sangue nos olhos, porque só falam baboseira, e poder ajudar você que está escutando a gente, não a simplesmente ter que escutar os Bitcoinheiros todos os dias para ver o que que é notícia que faz sentido e que não. Mas para você começar a ter um pouco de intuição de qual tipo de informação faz sentido e o que não faz sentido. Muito bem. Então, para começar o nosso papo aqui de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês essa notícia que saiu faz pouco tempo. Vocês já estão conseguindo ver aí? Beleza. Então, o David Chaum, para quem não conhece, foi um dos primeiros integrantes do movimento Cypherpunk. Ele está com uma proposta aí de criar uma moeda, uma criptomoeda mais rápida, uma moeda que, segundo ele, vai desbancar o Bitcoin. Bom, acho que a partir daí já dá para a gente falar um monte de coisa, né? Aqui na matéria que saiu, se não me engano, no CoinDesk, diz exatamente isso. Um dos fundadores do movimento Cyberpunk acabou de revelar uma nova tecnologia que ele acredita vai revolucionar o mundo das criptomoedas a partir de agora. Alguém quer comentar a respeito disso? Quer dar o primeiro chute, chute inicial? Talvez eu começasse com um primeiro comentário e aí o resto do pessoal depois pode complementar. Ele está tentando resolver dois problemas que não existem em grande parte, né? Ele está tentando resolver um problema, por um lado, de velocidade barra escalabilidade, que com os dois tiers de fazer operações mais pesadas no blockchain e depois ter um segundo tier off-chain, bem mais rápido e barato, acabou por se resolver o problema de escalabilidade. Inclusive, até os fees de transação têm estado a cair, a rede não está congestionada. O objetivo de conseguir, tipo, fazer um PayPal, de pagar coisas muito rápido e picadas, ele já é possível, não é? Com o Lightning Network e outras iniciativas do género. Ele tenta também resolver um segundo problema, que é o da privacidade das transações. E aí até o Alan depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem havido uma evolução enorme nos últimos meses dentro do ecossistema Bitcoin, blockchain, que em grande parte já resolveu isso também. Ou seja, é possível fazer transações anónimas e dentro de pouco tempo e será bem fácil e totalmente embutido dentro do sistema. Então, quer dizer, criar uma coisa nova do zero, com toda uma prova que tem que ser dada de que é segura, que funciona, de que resiste a ataques. Quando todos os problemas que ele se propõe resolver já estão resolvidos, eu acho que não faz muito sentido. Agora, ele é um cara muito bom, eu acho que é interessante olhar mais a fundo para a tecnologia, ver se há coisas interessantes que se podem aproveitar. A moeda em si, infelizmente, acho que não faz sentido. Só desculpa, complementando o que você está falando, Becas, você falou mais de uma vez que ele está se propondo a resolver coisas que Lightning Network já resolve, enfim. Mas mesmo que ainda não tivesse nenhuma solução implementada como Second Layer em Bitcoin, né? Mesmo que fosse algo que ainda não tivesse sido resolvido, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido querer criar uma nova moeda, principalmente com alguém que pode ser censurado, que pode ser, entre aspas, atacado censurado de alguma forma, né? Não faz nenhum sentido. Vamos começar aqui, então, pela questão mais elementar, mais básica. E depois a gente deriva para esse tipo de conclusão que você está dando, Ivan. Porque, primeira coisa, as pessoas... O mercado ainda, em geral, não entendeu, por uma questão de assimetria de comunicação mesmo, assimetria de informação, o que o Bitcoin resolveu, né? Qual foi o problema que o Bitcoin resolveu? E como as pessoas não conseguem entender qual foi o problema que o Bitcoin resolveu, elas ficam se apegando a qualquer narrativa que surja com uma proposta, entre aspas, inovadora, ou com uma solução que, entre aspas, o Bitcoin, devido à sua escalabilidade, não conseguiu resolver, ou qualquer coisa do gênero. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que o Bitcoin resolveu o problema de que a gente não tinha dinheiro real, um hard money até hoje, além das tecnologias antigas de dinheiro, como ouro, prata, metais preciosos, enfim, coisas mais certeiras, né? O Bitcoin não veio para resolver o problema de meios de pagamento. O Bitcoin não veio aqui para ser uma solução alternativa ao PayPal. O Bitcoin não é uma rede de pagamentos. Ele é uma rede, primeiramente, de dinheiro. Ele veio para mudar qual é o nosso conceito do que é valor, do que é dinheiro. E acima do Bitcoin se resolve o problema de escalabilidade, só que não exatamente da forma com que as pessoas ficam propagandeando por aí. O Bitcoin não é, nunca será, e nem nenhuma tecnologia será escalável on-chain. Tá? A escalabilidade não é um defeito do Bitcoin, a falta de escalabilidade, não é um defeito do Bitcoin. Ela é uma característica do Bitcoin. Ele foi feito para não ser escalável, ele foi feito para não ser eficiente. E é essa falta de escalabilidade, essa falta de eficiência que fazem com que ele seja seguro. Perfeito, Alan. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Eu tô aqui só... Deixa eu compartilhar aqui de novo para ver se a gente pega outro ponto aqui do texto para a gente comentar. Vocês têm que tomar cuidado com qualquer pessoa que surge com um novo Bitcoin killer, um novo, esse é o próximo Bitcoin, essa tecnologia sim resolve os problemas que o Bitcoin não resolveu. As pessoas precisam lembrar que tem muito mais gente trabalhando no Bitcoin do que em qualquer outra tecnologia. E que, primeiro, por que você vai conseguir escalar em outra rede e não vai conseguir escalar no Bitcoin, se o Bitcoin você pode alterar a qualquer momento por consenso, né? Então, não faz muito sentido quando alguém propõe um novo Bitcoin sem propor uma nova arquitetura de rede que seja escalável, enfim, que entregue toda a promessa que essa nova moeda, as novas moedas estão prometendo entregar. Então, cuidado com quem fala que existe um novo Bitcoin, que o Bitcoin atual não é escalável, então teremos que criar um novo Bitcoin. Todas essas pessoas que falam esse tipo de coisa estão querendo vender uma shitcoin para você, ou estão querendo centralizar o próximo Bitcoin e ficar no controle dele? Eu acho que, Alan, uma dúvida que surge, que eu pelo menos já escutei mais de uma vez, é que as pessoas falam o seguinte, que em tecnologia tudo muda rapidamente, e eles ficam muito em dúvida, poxa, mas se surgiu uma tecnologia melhor que o Bitcoin, o que garante que essa nova criptomoeda não vai substituir o Bitcoin? Então o que garante é um negócio chamado efeito de rede. Você consegue criar tecnologias diferentes. O que você não consegue criar é a rede. E a rede, como é uma rede descentralizada, ela não se forma por vontade de um ou outro ator. Ela se forma naturalmente, organicamente, entendeu? Então, quem fala que inventou um novo Bitcoin, parabéns, você inventou um novo Bitcoin. Você só não conseguiu subverter o efeito de rede que o Bitcoin tem. E essa é a dificuldade. O trunfo do Bitcoin não é apenas a tecnologia por trás dele. O trunfo dele é ter criado uma rede do tamanho que ele criou, uma rede no sentido de usuários, exchanges, bancos e tudo mais, todo o ambiente em torno dele, né? Que ele está, no mínimo, 500 vezes maior do que o próximo concorrente. Fala aí, Beca. Será algumas novidades irem sendo incorporadas no próprio Bitcoin. É muito mais produtivo do que tentar estar a criar todo o ecossistema do zero. Um exemplo assim um pouquinho tosco que eu costumo usar é o Linux, ou seja, quantos sistemas operacionais concorrentes do Linux apareceram aí desde que ele foi criado? Ele é open source, tem uma comunidade gigante, tem clientes, tem parceiros, tem um ecossistema completo. É muito mais normal as novidades serem incorporadas dentro das novas versões e flavors do Linux do que, de repente, se estar a criar uma coisa do zero ao lado, né? É bastante difícil. No caso de uma moeda, ainda é mais difícil, porque o efeito de rede é mais pesado. Os participantes desse ecossistema têm muito mais incentivos para não mudar do que num sistema operacional. Mesmo numa coisa tão frágil como um sistema operacional, ele tem sido super resiliente. Imagine uma moeda, né? Eu acho que em cima disso que vocês estão falando, eu ia dizer uma coisa em cima do que o Alan falou, e agora que o Becas falando me vem outro tipo de discurso que eu já escutei. Com relação ao que o Alan está falando, além de tudo, o momento em que Satoshi criou e divulgou o Bitcoin, tem um momento aí de inflexão da história que jamais vai se repetir, né? Aquele momento em que isso foi criado, ele é único. Qualquer um que quiser criar, mesmo que conseguisse criar um efeito de rede, uma tecnologia melhor, isso já foi, já aconteceu. Não dá para acontecer de novo. Por várias Essa é outra motivos. Coisa que as pessoas não conseguem entender, porque elas não... Primeiro, as pessoas não entraram em 2009 no Bitcoin, não estão acompanhando o que se fala sobre o Bitcoin desde 2009, enfim, elas acabam pegando narrativas no meio do caminho e elas acabam comprando esse tipo de narrativa. Muita gente comparando Bitcoin a MySpace, Facebook, essas coisas, não tem nada a ver. Não, e acho que aí é isso aí, Alan, e acho que em cima do que o Becas falou de efeito de rede, como um discurso provocador aqui, eu vou falar nessa nossa conversa. Muita gente acaba falando também, não, mas se o governo dos Estados Unidos criar o Fedcoin, ou se o Facebook criar a criptomoeda deles, ou enfim, eles vão ter um efeito de rede maior, ou seja, também não é só o efeito de rede, porque... O efeito de rede para uma rede descentralizada. Exatamente. E que siga os princípios, os valores do porquê que o Bitcoin foi criado, que é isso que o Alan falou, né? É um dinheiro sem dono digital, que isso não existe e não tem como se repetir. O dólar, por exemplo, tem um efeito de rede muitíssimo maior do que o do Bitcoin. Enfim, muitíssimo maior do que de qualquer outra moeda. Então, exatamente o que você falou, não é só o efeito de rede a questão, é o efeito de rede. É que nem quando forcam o Bitcoin, quando alguém vai e forca o Bitcoin, fala, beleza, agora a gente inventou, sei lá, o Bitcoin Cash. Ele é muito melhor, ele é muito mais rápido, não sei o que lá. Beleza, só que ele não é o Bitcoin. Você forcou o Bitcoin e a partir do Bitcoin você criou uma nova rede. Então você pode ter o efeito de rede que você quiser dentro dessa rede, só que ela não segue as mesmas regras do Bitcoin. Então não é o Bitcoin, não é descentralizado mais. Alguém teve que tomar a decisão de mudar esse código. Se alguém tomou a decisão de mudar esse código, significa que ele tem algum ponto de centralização. Se ele tem um ponto de centralização, você não consegue comparar mais com o Bitcoin. Então, por isso que o Bitcoin, você pode fazer um chain split mil vezes e pode criar mil moedas mais eficientes do que ele. A questão é que você nunca vai conseguir criar no efeito de rede que ele tem a mesma história de sucesso. Mas por que é tão difícil para as pessoas entenderem? Fala aí, Dov. Não, que o ataque do Bitcoin Cash, ele tenta realmente se usufruir desse mesmo efeito de rede, né? Não existe nenhuma mudança muito drástica no código, então é fácil, teoricamente, de adaptar, de usar, né? Você tem um produto que você já estava criando para Bitcoin, adaptar para a rede Bitcoin Cash. Em geral, eles estavam buscando isso, mas mesmo assim a gente consegue ver que dinheiro, ou seja, software pode ter o seu efeito de rede, mas o dinheiro... essa ideia de dinheiro forte, de hard money, não dá para reproduzir, não dá para repassar ela para um derivativo ou para qualquer outro fork. Tanto que todos as altcoins são forks do Bitcoin. Todo mundo que trabalha produzindo código para uma altcoin também está aprendendo código de Bitcoin, está entendendo como funciona a rede Bitcoin. E, eventualmente, essas pessoas que hoje estão recebendo o seu investimento vão estar trabalhando para o Bitcoin tranquilamente e vão ter aprendido às suas custas. Perfeito. Muita gente me pergunta, não, mas e se surgiu uma moeda que é tão melhor que o Bitcoin que todo mundo resolva simplesmente pegar, abandonar o Bitcoin e usar essa moeda? Eu respondo o seguinte, se isso acontecesse, o Bitcoin ou copiaria essa moeda por consenso, ou essa próxima moeda seria o próprio Bitcoin que seria mudado via consenso também. Não tem por que você pegar um consenso social, mudar ele completamente e colocar num novo produto, recriar todo o efeito de rede. Seria uma atitude economicamente impossível. O mercado, como é voluntário, né, ele acaba adotando a tecnologia, ou a moeda, no caso, de forma voluntária. Então, como ele adota voluntariamente o consenso, ou ele muda de consenso voluntariamente, ou qualquer outro concorrente não consegue o consenso que ele tem. E acho que é isso que você falou também, né, Alan? Quem está chegando agora, é muito difícil conseguir separar as notícias e as informações que fazem sentido e que não fazem sentido. Eu diria até mais. Quem não estudou ou conhece a história do dinheiro, quem não tem ideia que esse movimento que culminou com o surgimento do Bitcoin em 2008, 2009, é um movimento que tem mais de 30 anos, ou seja, quanta pedalada os caras fizeram para conseguir chegar nessa solução. Não um negócio que aconteceu do nada e que agora vem um monte de gente querendo entrar na onda para, na opinião, acho que aqui do grupo, simplesmente ganhar dinheiro em cima dos outros, né? Como essa história aí do David Chalm, que não dá nem para entender direito por que ele está fazendo isso. É uma forma de conseguir grant para sua pesquisa. Ele é um criptógrafo, ele está fazendo uma pesquisa, tem uma ideia, ele acredita que pode ser boa, ele está buscando investidores, buscando gente que esteja interessada em investir nessa ideia dele. As premissas que ele coloca são muito falsas, Dov. Não, eu entendo. Eu entendo que elas são. É aquela história, né, que você tem... Esse cara, ele tem muita reputação, mas provavelmente não tem dinheiro para pesquisar. Então, de repente, ele precisa... Não sei qual é a motivação dele. Pode ser estatal, pode ser... Enfim, tem muitas possibilidades. O fato é que ele é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e ele está por trás desse código. E, eventualmente, ele pode ser controlado, ou se já não é controlado. E o Bitcoin, não. O Bitcoin vai apegar tudo que ele vai produzir, e a comunidade vai ver o que serve, o que não serve, e vai integrar ou não ao Bitcoin se houver consenso. E acho que também tem que tomar cuidado para não crucificar o cara, porque, assim, pelo que eu vejo dessas notícias que saem em mainstream media, não dá nem para saber se ele falou isso, né? Às vezes os caras colocaram ali um quote ali desalinhado realmente do discurso que ele falou, do objetivo que ele tinha. Fala aí, Alan. Isso é que eu acho. A gente está na internet. Hoje em dia, se alguém falar alguma coisa, se alguém colocar palavras na sua boca e você quiser desmentir, você entra no Twitter e você fala, olha, não é isso que a mídia falou que eu quis dizer, o que eu quis dizer é outra coisa. Qualquer pessoa, na minha opinião, que fala que inventou o próximo Bitcoin, está querendo, de alguma forma, ser desonesto. Está querendo passar alguém para trás. Hoje em dia não existe mais a desculpa da ignorância, entendeu? Principalmente vindo de um cyberpunk. Não existe mais essa desculpa da ignorância. Pode ser que ele queira estar dentro do que seria o próximo Fedcoin, alguma coisa do estilo também. Porque uma moeda... Ele não tem como falar que é o próximo Bitcoin. Falar que é o próximo Bitcoin é uma coisa que ou um iniciante fala ou que um desonesto fala. Ninguém que tá dentro do tá on point vai falar uma coisa dessas. É, pelo que diz ele, ele quer construir o blockchain mais rápida. Sim. Enfim, isso para mim é, não diz que é melhor que o Bitcoin, pior que o Bitcoin, é uma blockchain mais rápida. Assim como o Litecoin, bom, o Litecoin não é mais rápido necessariamente, mas é mais rápido. Se a confirmação de mais cada rápido. bloco é mais rápida, geralmente, estatisticamente, o seu bloco vai ser confirmado, vai ter alguma confirmação mais rápida. Não significa que é mais seguro ou que é melhor, mas é mais rápido. Então, por isso que é Então, desonesto. Quando alguém fala, basicamente, estou lançando um Bitcoin mais rápido, ele tem que falar que, apesar de ser mais rápido, você acaba pagando com centralização. Ou, apesar de ser mais rápido, você paga com... Você sempre acaba pagando pela eficiência, entendeu? Não existe eficiência grátis, principalmente no mercado descentralizado. Não sei nem se ele falou Bitcoin ou se, enfim, não, também a gente não está falando aqui com ele para saber, mas acho que o que me incomoda um pouco é que isso gera muito a desinformação, assim como a gente vê corretoras no Brasil agora adicionando outras criptomoedas. Eu fico um pouco receoso, porque acho que quem não entende e quem não está a fundo no assunto vai se perder na história, porque não sabe a diferença entre um e outro, entre uma criptomoeda e outra, entre o Bitcoin e o resto. Então, faz parte, o mercado é assim, o mercado está aberto, fica aí à disposição para qualquer um, mas o público em geral fica aí no risco de se perder. No final das contas, esse tipo de narrativa só serve para fortalecer o Bitcoin no final, né? Porque elas não vão dar certo, não tem como dar certo, e no fim o mercado acaba aprendendo que, como esse aqui não deu certo, como o próximo que veio falou também não deu certo, como o seguinte também falou e não deu certo, as pessoas acabam entendendo que não dá certo porque realmente não é para dar certo. Não basta querer que dê certo algo, você precisa da rede. A não ser para aqueles que estão esperando o novo Bitcoin, né? Qual Mas eles, é o cada ponto? vez menos gente vai esperar o próximo Bitcoin. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Eu É, concordo. Eu acho que é uma dentro da. curva de aprendizado e que estes caras acabam por contribuir, embora de uma forma negativa, mas contribuem Exatamente. para esse aprendizado. Agora, às vezes desvia um pouco o foco da discussão, como se o maior problema do Bitcoin fosse a velocidade e o segundo maior a privacidade. Não é nenhum nem outro, né? Exato. O objetivo principal não é ser rápido, é ser descentralizado e seguro, e para a velocidade. Já há várias soluções dentro do ecossistema Bitcoin. Se você quiser pagar um café, não foi para isso que o Bitcoin foi inventado, mas consegue fazê-lo de outras formas dentro do ecossistema. Idem para a privacidade, que está sendo endereçado já. E que provavelmente até no Core vai haver mais funções de privacidade no futuro próximo. Então eles acabam por todo mundo a falar: ah, mas então é porque o Bitcoin é lento e tal. Eles tiram um pouco o foco. Eu não acho que seja totalmente inócuo este tipo de situação, mas no médio prazo acaba dando certo. É, na comunidade brasileira tem um exemplo aí, na comunidade Bitcoin brasileira, que muita gente investia em Vcash. É uma moeda aí que se dizia mais rápida que o Bitcoin, que o developer, o main developer era anônimo totalmente, ninguém conhecia ele, e tinha, inclusive era visto como alguém excêntrico e digamos, tinha um tipo de popularidade assim entre essa comunidade que achava que poderia essa moeda poderia substituir o Bitcoin, tinha todos os, vamos dizer, os dados ali bons para fazer isso, muito mais rápido realmente, tinha já um tipo uma mistura de proof of work com proof of stake. E, tipo, isso em 2016, e a gente tem essa moeda que é, parece o que o Ethereum está querendo fazer, ou seja, ele já trazia muito do que as pessoas já viam, bom, aí tem uma moeda possível solução para o problema que o próximo ano vai estar todo mundo falando, que é tipo a velocidade, o negócio de não tem node suficiente, como estimular nodes, ou seja, e ainda com um developer anônimo. Todo mundo acha, bom, isso tem tudo para dar certo, né? Comprar algumas, aí vou esperar, vou ficar rico. Acontece que o developer anônimo esse desapareceu, que nem o Satoshi, perfeito até aí, ótimo. Foi uma, para mim, a moeda caiu para caramba, eu achava, ó, tá aí o Bitcoin, vai nascer de novo, outro novo Bitcoin tá nascendo. Até que não houve interesse de ninguém de continuar com a rede, ou poucos developers tomaram, continuaram o trabalho desse outro developer que era super excêntrico, que não sabia contribuir, não sabia manter essa comunidade. E a blockchain, depois de alguns meses, perceberam que estava sendo, não tinha quase mineradores, que os mineradores estavam fazendo shadow mining, sei lá, que, enfim, que virou uma puta zona, a moeda desapareceu, morreu. E assim o mercado se torna mais antifrágil. Exatamente. E assim muita gente, acho que como eu, aprendeu que é bem difícil recriar o sucesso do Bitcoin, por mais que aparentemente você tenha todos os dados ali, um bom tipo, developer que todo mundo respeita, mesmo que seja excêntrico, caramba, que respeita o código dele, o caramba, e não funciona. Você não tem, eu acho que, comunidade, você não tem efeito de rede. Eu acho que volta naquilo que eu já falei, vou repetir, esse ponto de inflexão na história. Não adianta surgir outra pessoa anônima que crie, como esse exemplo que o Dov deu. Não adianta se amanhã o Nick Szabo, que é outro dos cypherpunks, que fez inclusive o BitGold, conhecido como um dos precursores do Bitcoin, se ele fizer, também não vai ser a mesma coisa. Se o Hal Finney estivesse vivo e inventasse uma criptomoeda, também não teria como superar o Bitcoin. E mesmo se Satoshi aparecesse em público dizendo que ele é Satoshi, que ele está criando um novo Bitcoin, ainda assim, né, Alan? Eu vou dar um exemplo mais agressivo ainda. Se você pegar o Bitcoin do jeito que ele é e copiar 100% e mudar para um nome mais atual, mais modinha, tipo, vai ser igual, só que num nome mais bonito. Mesmo assim, você não ganha. Porque não tem a ver com a tecnologia, não tem a ver com o produto em si, tem a ver com um efeito de rede que você não consegue mais voltar ao passado para replicar. Você só conseguiria replicar se você conseguisse voltar para o passado, matasse Satoshi antes dele soltar o Bitcoin. É a única forma que você teria de refazer todo esse efeito. Não existe qualquer outra forma de você fazer. Ou voltar, na verdade, se você voltasse, melhor do que matar o Satoshi, era mais fácil minerar Bitcoin. Sim, mas você ia minerar algo que o Satoshi criou já, né? So what? So what? Não, digo, so what, você não ia ser Satoshi. Você já ia estar minerando em cima do que ele criou. Acabou, você já está abaixo dele na hierarquia, entendeu? Bom, sim. Ou não sei. Chega com uma máquina de 2018 para minerar lá. Ele já acha no primeiro dia que tem um grande sucesso, tem vários computadores, enfim. Bom, enfim, gente, eu acho que, não sei, algo mais a acrescentar sobre essa notícia? Chega desse David Chow. Eu talvez passasse em frente, mas peguei a deixa, que é o seguinte. O Bitcoin, as principais vantagens e o que veio resolver não foi pagar um café com dinheiro digital. Não é para isso que o Bitcoin surgiu e não é essa uma das principais qualidades do Bitcoin. Não é pagar um café com dinheiro digital. Então, quais são as principais qualidades do Bitcoin? Eu talvez deixasse essa deixa para o passo seguinte. E posso já fazer uma pequena introdução e talvez vocês complementem, né? Eu acho que, por um lado, o Bitcoin traz o que se chama o sound money, que é um conceito em que o dinheiro não sofre desvalorização e não é exposto a nenhuma entidade externa que possa fazer o que quiser com ele, inclusive causar essas desvalorizações de forma proposital, que é o que acontece com praticamente todas as grandes moedas hoje em dia. inclusive desde que se abandonou o padrão ouro, essa situação piorou substancialmente. Portanto, sound money, descentralização total, não há nenhuma parte que consiga controlar, e segurança barra future proof, com base num ecossistema que foi desenhado para todas as partes terem incentivos para desempenhar o seu papel, para melhorar constantemente e para absorver todas as novidades dentro deste mesmo ecossistema sem que surja algo concorrente. Então, ele consegue juntar estes ingredientes todos e isso é, são as principais características interessantes e disruptivas do Bitcoin. O pagar o café é um side, é um nice to have, é completamente secundário, mas ainda na linha do que é que são as principais e mais interessantes características do Bitcoin, o que é que vocês também opinam? Você estava falando aqui de pagar café com Bitcoin, eu estava pensando, quando a taxa média do Bitcoin tiver, vai, uns mil, $2,000 por transação, como vai mudar, como a narrativa dessas moedas, dessas shitcoins aí, tipo o Bitcoin Cash, vão tentar catch up com o Bitcoin para atacá-lo de qualquer forma, né? Ah, você paga $2,000 para fazer uma transação, essa moeda não foi feita para comprar café mesmo, enfim. Né? O Bitcoin não é escalável e tudo mais. Isso vai... Ah, mas quando isso acontecer, Lightning já vai estar bem avançado, eu acho. Precisaria de uma sincronização no mercado aí entre os dois fatos, mas eu acho que ainda a narrativa vai voltar à tona, de certa forma. Principalmente se o Bitcoin, que agora, hoje em dia, está muito barato, né? Proporcionalmente ao tempo que nós estamos, se ele começar a valorizar muito rápido a partir de agora, existe um perigo grande, perigo, né, entre aspas, das taxas ficarem altas, da rede ficar congestionada e da narrativa voltar à tona. Antes Pode da ser. Lightning Network tá funcionando a toda. Pode ainda ser, mas... Pelo menos um ano. Pode ser, mas você quer responder a pergunta do Becas? O Becas perguntou o que cada um considera como as principais diferenças e características que tornam o Bitcoin único. É isso, Becas? E o que problemas ele vai resolver e o que é que ele trouxe de novo à história do dinheiro na humanidade, não é? E eu falei de sound money, descentralização total, segurança e remuneração com os incentivos certos dos participantes do ecossistema. Isso tudo é uma simbiose, né? Isso tudo é o resultado de como o Bitcoin foi construído. Ele é tudo isso de uma vez só. Ele não consegue tirar um desses elementos e ainda existir. Ele só existe porque ele amarra todos esses elementos num sistema, vai, de incentivo circular. Então, como ele consegue amarrar todas essas definições que você colocou, e não existe uma outra forma de, paralelamente, você inventar uma rede que chegue nesse tamanho, porque... Enfim, por que você vai colocar recursos em uma rede exatamente idêntica, com exatamente os mesmos incentivos circulares, se você já tem uma rede aberta, enfim, mais valiosa do lado, né, que é o Bitcoin, que pode, já faz tudo isso, entendeu? Então, ele amarra isso tudo que você colocou em uma coisa só, que é o que deixa o Bitcoin cada vez mais forte. Eu concordo. É muito difícil dizer qual tecnologia é o diferencial do Bitcoin. Ele é tudo isso junto, é essa teoria dos jogos. A tecnologia é o de menos, né, inclusive. É de menos. A tecnologia é só a invenção do sistema em si, mas ele é bem básico hoje em dia, se a gente for analisar tecnicamente. Ele é uma das coisas mais básicas e elementares que existem. O grande barato mesmo é ele ser a internet de dinheiro, ser a rede onde as pessoas usam esses incentivos circulares. E isso é a única forma, depois que os governos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e ainda mais depois de 1970, que os governos acabaram controlando a maior parte do ouro existente no planeta Terra, né? Mesmo se você hoje tem ouro, o ouro não está com você. Ouro, estou falando como sound money, né? Como reserva de valor. Ele não está na sua casa, ele é um papel que você tem dizendo que você tem direito a pegar um pouco desse ouro que está guardado com alguém. Geralmente isso não está direto, né? É o papel do papel, a promessa da promessa da promessa da promessa. É, ou seja, o Bitcoin ele resolve isso, principalmente, né? É a volta para uma reserva de valor, para um consenso do que é dinheiro, do que, e aí também sendo um pouco mais subjetivo, né? Do que representa o tempo e o trabalho que cada um gastou, né? Ou seja, que representa esse trabalho. E ele resolve isso de uma maneira muito simples, né? Porque mesmo que a gente conseguisse voltar para o padrão ouro, que isso não vai acontecer por uma série de fatores, você não conseguiria viajar, no caso de uma terceira guerra mundial, com o seu ouro e cruzar uma fronteira, mesmo que isso fosse possível. É pesado e poderiam confiscar... E vamos chegar aqui ao consenso de que o ouro é o second best thing. Enfim, Bitcoin é o melhor, logo depois do Bitcoin vem o ouro, mas ele vem muito atrás. Claro. Enfim, até de eficiência, eu diria, né? Apesar exatamente. Apesar de ser super ineficiente. O ouro é o segundo colocado, é a segunda shitcoin, é a primeira shitcoin, e mesmo assim é o melhor que tem. É o melhor que tem, assim, com larga vantagem frente a qualquer outro concorrente. Eu vi uma definição que achei engraçada, que era o Bitcoin é o ouro com teletransporte. Exatamente. Sim. E é muito mais interessante a tecnologia do teletransporte do que a do hard money em si, né? Só que você só consegue ter esse teletransporte porque a internet existe. Uma das coisas que para mim, ou seja, vocês falaram, tocaram vários pontos, mas que para mim, ou seja, falando em teletransporte também, é a minha, eu tenho quase certeza de que esse teletransporte não é só de um lugar físico para outro no presente, senão para o futuro também. Ou seja, certeza de que essa Ledger, esse BTC vai no futuro seguir estando lá. Se eu ainda tiver posse da minha chave, eu ainda vou ter acesso à rede. E ainda vou poder mover esses bitcoins que estão ali na rede. Enfim, ou seja, essa coisa de futuro, ou seja, de você saber... Por exemplo, o Vcash, essa shitcoin aí que eu acabei de falar, no futuro ela já não existe. Ou seja, o que eu tinha lá naquela rede, não tenho mais como acessar, porque a rede não existe. A rede Bitcoin, eu tenho quase certeza absoluta de que ela vai estar no futuro, vai continuar lá, se continuar esse consenso que a gente tem hoje em dia, se o consenso continuar forte, a gente ainda vai ter o Bitcoin lá no futuro. Se a gente não se render a Bitcoin Cash da vida, que ainda vão aparecer mais... Se a gente se rendesse a Bitcoin Cash, seria o consenso, entendeu? Não, seria, mas ser um consenso que falho, de repente... Bom, enfim, o Bitcoin, ele seguiria... Falho. Não existe consenso falho. O consenso, ele não tem... Não existe julgamento sobre se um consenso é bom ou ruim. Consenso é o consenso. Sim, mas eu digo, por exemplo, imagina que eu, num futuro... próximo, um futuro próximo, a gente tem uma massa entrando no Bitcoin... Existe consenso entre pessoas como nós de que o Bitcoin com essas características é o Bitcoin, mas de repente a massa é convencida, e a gente sabe que a massa pode ser convencida, de outra coisa, de que o Bitcoin é melhor, é esse aqui, por isso. Por mais absurdo que seja, e por mais que você saiba que você tem razão, as massas vão... Pode Mas você sabe que a massa ou vai ser convencida por um ator central que vai tentar convencê-las, ou seja, você já vai perder a característica da descentralização nesse convencimento, né? Então, se isso acontecesse, a massa não iria adotar isso como algo descentralizado, sim como centralizado. Continua não tendo consenso. Continua não existindo consenso sobre qual é o próximo Bitcoin, entendeu? Acho que a gente pode ficar especulando aí ad infinitum aí sobre essa questão. Eu não acredito. Eu tô querendo fechar a questão lógica. Claro. Entendeu? Não, tá perfeito. E eu só, voltando ao que o Becas tinha perguntado, né, e aí um falou de teletransporte, enfim, você falou que o ouro vem atrás e vem bem atrás, né? Tem outra coisa que a gente não citou, que é a questão da mineração, né? A partir do momento em que o ouro ele começa a valer mais, por algum movimento especulativo, começa a valer mais a pena minerar esse ouro, né? E isso não acontece com o Bitcoin, porque quanto mais gente entra na rede para minerar, cada 2 semanas esse nível de dificuldade ele vai aumentar. Ou seja, não vai dar para produzir mais bitcoins, nem se... Fala aí. Mas o ouro, como o ouro na superfície terrestre, ele tem, enfim, tem uma quantidade limitada, acontece exatamente do mesmo jeito. Se o ouro ficar muito caro e mais gente começa a minerar ouro, o ouro a ser minerável, entendeu? O potencial ouro a ser minerado, ele também seca, entendeu? O estoque minerável. Acaba criando o mesmo efeito especulativo. Então ele acaba encarecendo, enfim, mais concorrência entra para minerar ouro. Claro que minerar ouro, minerar Bitcoin são atividades completamente diferentes, não tem tecnicamente nada a ver uma com a outra, mas é a mesma lógica do mercado, entendeu? O que eu estava querendo dizer é que você consegue minerar mais ouro num tempo que você quiser, e você não consegue minerar mais Bitcoin no tempo que você quiser. Porque vão ser X bitcoins a cada 10 minutos, entendeu? Não adianta você botar mais hash power, mais gente, mais computador, que não vai acontecer. Você não vai conseguir. Você também não consegue criar mais ouro, né? Você não consegue inventar mais ouro e colocar na superfície terrestre. Às vezes acho que é de interesse também do produtor, de quem minera ouro, de minerar menos. Não minerar mesmo, mas minerar num rate. Definir um rate, né, de mineração. Mas se ele definir um rate, ele vai precisar formar um cartel para poder controlar o mercado, certo? É possível. Não, é o que acontece, né? Hoje em dia, não, tudo bem, é o que acontece. Que ele está bem alinhado, estão todos muito alinhados aí para manter um preço. Mas isso também acontece com Bitcoin, isso pode acontecer, acontece na prática com Bitcoin, só que isso acaba não mudando também o consenso. Então, mesmo se você atacar o Bitcoin desse jeito, né, diminuindo a quantidade de pools, enfim, centralizando de alguma forma, você só consegue manter ele assim se você tiver um hash rate altíssimo, enfim, conseguir ultrapassar a sua concorrência em termos de poder de processamento. E isso você acaba, por um lado, você acaba centralizando, por outro lado, você acaba fortalecendo o Bitcoin, porque ele fica cada vez mais... o nível de dificuldade para minerar fica cada vez mais alto. Então, enfim... Ele age contra esses bad actors dessa forma, né? Perfeito. Pessoal, eu tô sentindo que o assunto com relação a essa nova criptomoeda criada pelo David Chaum e conseguir um pouco passar para as pessoas o que, que é... Como diferenciar... informação de ruído e porque o Bitcoin é único, né? Enfim, tudo isso que a gente falou, acho que está se esgotando pelo menos nessa conversa. Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais aí que não tenha sido falada? Maravilha. Rajer, quem quiser encontrar você, faz como? Quem quiser falar comigo ou mandar mensagem para mim, vai no Twitter, @AlanRajer. Alan com 2 L's, Reicher, RaiCher. Perfeito. Dov, dá para te encontrar online de alguma forma ou ser acessível? Queridos internautas, cosmonautas em caminho à lua do Bitcoin, eu ainda não estou em meio caminho à lua e não tenho comunicações aqui, mas quando eu chegar na lua a gente... vai montar algum canal aí, vamos nos comunicar diretamente. Perfeito. Tá bom. Até travou aí, Dov. Becas já disse que não, mas não sei se quer dar uma palavra final. Não, é a forma de me encontrarem neste canal. Perfeito. Ótimo. Olha, lembrei antes de terminar aqui o programa, uma coisa que a gente esqueceu de falar. Se não, por enquanto, por aqui, vocês podem ouvir as minhas palavras. Pô, entrou agora o Dó, maravilha. Antes de encerrar, Lembrando que a gente... Como é que fala aquele jeito formalzinho que a gente não dá recomendação financeira, não é sugestão de comprar ou não as coisas? Como é que é? Not financial advice. Exatamente. Não somos... não sei como é que fala em português. Faça a sua pesquisa, vai estudar, senta na cadeira, tem muita informação aí disponível, a gente vai contribuir aí com alguns links, mas você tem que fazer o seu trabalho para tomar suas escolhas, tá bom? A gente vai encerrar por aqui hoje. Quem quiser encontrar os bitcoinheiros, eu vou deixar o link no vídeo ou no próximo. De alguma forma, vocês vão saber como encontrar os bitcoinheiros no Instagram, Twitter, etc. A gente vai abrir esse canal aí para vocês até, de repente, mandarem dúvidas e a gente poder responder ao vivo. Muito obrigado. É isso aí. Aquele abraço. Até a próxima.